Minha mani do baja, minha mani do baja. E agora vamos a bailar, aqui me trago pra mover e sonido de minala. E agora vamos a bailar, aqui me trago pra que senta a minha música sonora. Minha mani do baguea, minha mani do baja. E agora vamos a bailar, aqui me trago pra mover, e sonido de minha.